já fui a Fátima a pé e realmente é um sacrifício enorme. É uma dor muito grande durante todo o caminho. Soube que havia este grupo de apoio aos peregrinos e, uma vez que não tenho ido a pé, achei que era importante dar um bocadinho daquilo que eu consigo fazer e que sei fazer para minimizar um bocadinho a dor e o sacrifício destas pessoas nesta longa caminhada. O que é que é feito aqui a estas pessoas quando aqui chegam? Que apoio é que é prestado? Olha, para começar, eu acho que só eles chegarem aqui e verem a nossa boa vontade perante eles, acho que só isso eles ficam logo, todos, minimiza logo aí um bocadinho, damos um conforto. Depois lavamos os pezinhos com água morna, começamos depois por picar, ver quem é que tem bolhas, picamos, fazemos o tratamento das bolhas, fazemos massagens, tudo aquilo que achamos que eles precisarem, nós aquilo que conseguirmos contribuir com a nossa ajuda. Como é que estes peregrinos aqui têm chegado, Karina? Como é que, olha, para eles vêm de facto maltratados, magoados? Como é que eles aqui chegam? Olha, este ano eu acho que tenho reparado que houve uma preparação. Houve pessoas, não sei se já estão habituadas a fazer as caminhadas, não é? Mas algumas pessoas nota-se que fizeram uma pequena preparação. De resto, aparecem muitas pessoas com os pés ainda muito cheios de bolhas, muito doridos, muitas alergias. As pessoas não se protegem muito também em relação ao sol, vêm com as pernas muito cheias de, com imensas bolhinhas, mesmo provocadas pelo calor e pelo sol. Usem muito protetor solar. Nós referimos isso aqui, para porem pomadas para refrescar as pernas. Pronto. Karina, mas para além dos tratamentos, também vocês disponibilizam alguma alimentação, também dormidas? Sim. Temos alguns grupos que ficaram aqui a pernoitar.